Olá. É muito bom quando nós temos capacidade produtiva. Somos pessoas que produzem coisas úteis. É claro, cada um tem um papel neste mundo. Podemos produzir coisas em pequena escala ou em larga escala. Podemos produzir coisas materiais. Fazer coisas com as nossas mãos, construir coisas, por exemplo. Podemos ser produtores de ideias, ideias boas, que influenciam o mundo. Enfim, nós podemos produzir, de muitas formas. É muito bom ser produtivo, isso evidentemente é positivo. Porém, nós temos que fazer a seguinte pergunta: para que nós produzimos ou para quem nós produzimos aquilo que produzimos? Com qual finalidade e para quem? Bom, Israel, como a gente tem visto, uma nação com uma aliança, ou eu prefiro falar alianças diversas ali, com Deus, alianças que estavam vinculadas ao caráter de Deus, todas elas. Algumas delas dependiam da obediência do povo para que fossem plenamente desfrutadas. Mas, de qualquer forma, é uma nação que foi instruída a entender a importância de um povo direcionado por Deus aqui nesse mundo, entender o papel deles como nação, e uma nação que também deveria ser produtiva. Nós temos observado aqui que, quando olhamos para cada uma das tribos de Israel, as tribos que se assentaram ali na Terra Prometida, que a gente tem olhado na história da conquista, no livro de Josué, que estamos estudando, quando a gente olha para cada tribo, nós vemos um microcosmo, de certa forma, da nação de Israel. Cada tribo, ela de alguma forma é representativa da nação como um todo, mostra uma característica que toda nação de Israel tinha de alguma forma. Umas têm alguma característica mais peculiar do que outras, outras de uma forma mais genérica. E hoje nós vamos ver uma tribo que ela tem a ver com muitas coisas que Israel tinha, no seu conjunto, no geral. Uma tribo que vai nos falar sobre produtividade, mas como essa produtividade pode ser algo que não vai dar em nada, uma produtividade que vai ser perdida de alguma forma. Isso está lá. Não esse tema especificamente, né? Mas nós vamos falar da tribo que foi assentada na sequência do texto, a tribo de Issacar, está lá em Josué, capítulo 19, versículos 17 a 23. Então o texto ele nos diz o seguinte: na quarta vez, ou seja, esse é o quarto sorteio que foi feito ali, a sorte saiu para Issacar, clã por clã. Seu território abrangia Jezreel, Kesulote, Sunem, Afaraim, Sion, Anarate, Rabite, Kizion, Ebes, Remete, Enganim, Enhadá e Bet-Pazes. A fronteira chegava a Tabor, Sazima e Bet-Semes, e terminava no Jordão. Eram 16 cidades com seus povoados. Essas cidades com seus povoados foram a herança da tribo de Issacar, clã por clã. Portanto, o que a gente vê aqui já é uma forma bastante sucinta, resumida, né, de descrever como que a tribo de Issacar foi assentada ali, como que ela ocupou a terra prometida ali, de acordo com o sorteio, ou pelo menos como saiu o sorteio, né? Como é que foi, qual foi a terra, quais foram as fronteiras designadas ali para eles. E nunca é demais lembrarmos que essas cidades, esses territórios, eles algumas vezes variam um pouquinho, e algumas cidades não têm uma forma muito precisa de nós localizarmos hoje. Mas tem um mapa, esses mapas são resultado de estudos de pessoas que se dedicaram, que se debruçaram a traçar. E claro que esses mapas eles estão sujeitos aí a alguma falha aqui ou ali, mas basicamente é o que sabemos, é o que temos, é o que nos ajuda a entender. É uma tribo, não é das maiores, não é das menores, ela está mais para pequena do que para grande em termos de território. Ela está ali no reino no reino do norte, na parte norte, né? Aqui não temos divisão, não temos nem reino, né? Mas ela está aqui na região norte, né? Do território dos israelitas, do povo israelita, muito perto ali de Zebulon, de outras tribos que nós já vimos. Bom, mas antes de nós entrarmos na sua localização exatamente, apesar que já adiantei um pouquinho aqui, mas vamos falar dessa força produtiva de Issacar e de Issacar, como é que nós podemos chegar a essa designação. Será que Issacar era uma tribo que tinha uma força produtiva? Isso era uma característica sua dentre as demais tribos? Bom, Issacar era o nono filho de Jacó e ele foi o quinto filho com Lia. Lembrando que Lia foi a primeira das esposas, a irmã que ele teve que se casar com a irmã de Raquel para depois poder se casar com a sua preferida, com a sua amada Raquel. O seu sogro Labão fez esse arranjo, obrigou Jacó a casar com as duas filhas, né? Duas por uma ali, né? É uma promoção ao contrário, a gente poderia dizer, né? Ele teve que casar com Lia para poder ficar com Raquel. Nós já falamos um pouquinho da disputa que as duas tinham ali para gerar filhos, sabendo que isso representaria a herança. Está todo mundo de olho na questão da herança. E aqui, quando a gente vê o povo de Israel chegando à Terra Prometida, você vê que tudo tem relação com a terra, com a posse da terra, com algo material. E isso a gente precisa sempre enfatizar para não espiritualizarmos aquilo que não é espiritualizável, não transformarmos aquilo que é terra, aquilo que é material, aquilo que tem limites físicos, descritos, designados e tal, com alguma coisa espiritual. Sim, podemos fazer associações, podemos aplicar, podemos tirar princípios espirituais e devemos fazer isso, mas com cuidado para não confundir as coisas. Bem, então, Lia, no caso aqui, após, inclusive, o nascimento de Issacar veio depois de uma controvérsia, inclusive, entre Lia e Raquel. Elas já viviam naquela disputa, envolveram as suas servas para que as servas pudessem gerar filhos. A princípio, inclusive, Raquel não teve filhos naturais com Jacó, né? Sabemos que apenas José e Benjamim foram esses filhos e não por acaso se tornaram os queridinhos de Jacó. Mas Lia teve lá os filhos, tanto naturais dela, quanto os filhos, a gente poderia dizer por tabela, né? Os filhos da serva, e assim como Raquel já tinha feito. E teve uma disputa lá depois, também por causa de uma, uma erva que supostamente traria fertilidade e a disputa ali entre elas para poder ter acesso a essa erva. Nisso vem então o nascimento de Issacar, o quinto filho com Lia, de Jacó, o nono filho dele. Por que que sempre procuramos lembrar desse ambiente familiar? É porque é um ambiente familiar que tem muitos ingredientes para causar problemas, como de fato causou. Desavenças, disputas, ciúmes, um querendo puxar ali o tapete do outro, um querendo abocanhar o que é do outro, enfim, é uma história complicada, uma história complexa, e sabemos que isso repercutiu de fato por gerações. As gerações elas vão meio que herdando antigos ressentimentos e disputas e tudo mais. Então não podemos perder de vista todo esse cenário, todo esse contexto. Isso vai influenciando as gerações de israelitas, ou seja, de descendentes de Jacó. Mas bem, onde que está a força então dessa tribo? Essa força é uma força que foi predita por Jacó. Então, como já foi observado aqui, Jacó ele chamou ali nos seus últimos dias. Chamou ali os filhos para proferir bênçãos, que a gente costuma chamar de bênçãos proféticas, porque elas anunciam de forma, numa linguagem figurada, inclusive, elas anunciam coisas que viriam a acontecer. E é interessante como essas falas de Jacó, elas sempre estão alinhadas com a característica daqueles filhos dele, das pessoas. Então, você tem pessoas ali, como a gente já mencionou aqui, que eram violentas, aqueles irmãos ali que acabaram vingando a violência que foi sofrida por Diná. Depois, Jacó ele menciona isso e traz para os descendentes deles questões que lembram disso. Eles sofreriam a gente não pode dizer consequências, né? As gerações estão sofrendo consequências, mas é uma característica que vai permanecer na tribo. Bom, no caso de Issacar, nós temos primeiramente o versículo 14 de Gênesis 49, que é onde estão ali as bênçãos proféticas de Jacó. Lembrando então, em parte é característica da pessoa mesmo, parte é uma antecipação ali para o futuro, para os seus descendentes. No versículo 14, então, diz o seguinte, Gênesis 49, 14, Issacar é um jumento forte, deitado entre suas cargas. E essa associação de Issacar com um jumento, ali a língua original ela fala de algo parecido com um jumento de ossos fortes, um jumento ossudo, seria uma tradução bem literal. É a ideia de um animal robusto, um animal com grande capacidade de transporte, um animal com grande capacidade de carga. Lembrando aqui que jumento, embora aqui na nossa cultura a gente associe jumento, você diz que uma pessoa um jumento é uma ofensa. A gente até brinca aqui em casa, quando a gente faz alguma coisa meio atrapalhada, isso está se tornando até mais frequente. Nós costumamos dizer que fizemos uma jumentice. Ah, fiz uma jumentice, né? O que que é isso? Isso é uma jumentice. E a gente dá risada, associando com alguma coisa que não foi muito inteligente. É como a gente costuma também associar esses animais. Quase sempre é no sentido pejorativo, mas lembrando que no Oriente Médio, nesse contexto, nos tempos antigos, jumento era um animal altamente valorizado, justamente por essa sua capacidade de trabalho, um animal confiável nesse sentido, um animal potente e com características próprias para o trabalho. Bem, a princípio, o que a gente precisa extrair daqui é que se essa era uma vocação, e parece que foi uma vocação ali da tribo de Issacar, é uma vocação boa. Dizer que uma pessoa, naquele contexto, é tão forte e tão operoso, é tão capaz de produzir quanto um jumento, é dizer que essa pessoa tem uma grande capacidade mesmo, é uma pessoa que vai contribuir muito com a sua força de trabalho. No caso ali, você está falando de uma população, de uma tribo com essa característica, com essa vocação. Então, isso é algo bom. Ser trabalhador, ser alguém capaz de produzir bastante é algo bom. E isso é infinitamente melhor do que ser ocioso. Ou pessoas que talvez fazem muito barulho e não produzem algo de fato. Você pode, se a gente pegasse outros animais aqui, a gente poderia usar vários exemplos de animais que fazem muito barulho, mas não fazem alguma coisa realmente útil, né? Você poderia pegar um papagaio, por exemplo, que fica ali falando o dia inteiro. As pessoas podem até dar risada, se divertir, ensinando coisas ali para o papagaio. Você diz, mas é uma utilidade. Pode até dizer que sim, mas nada comparado àquilo que produz algo de fato. Então, da mesma forma, é bom a gente reconhecer que ser alguém produtivo é algo bom. Produzir para algo, ser útil neste mundo, deixar uma marca de utilidade. Eu servi para alguma coisa ou para algumas coisas. E como eu disse no início, uns vão produzir em larga escala, outros vão produzir em pequena escala. E eu diria que o bom, de qualquer forma, é produzir com qualidade, produzir da melhor forma, produzir bem feito, dedicar-se. Aparentemente, a tribo de Issacar tinha características que levavam por esse caminho, alguém muito produtivo, pessoas muito produtivas. E a gente pode, certamente, sem medo de fazer uma aplicação errada aqui, aplicar isso para a igreja. A igreja é um lugar onde aprendemos o valor do trabalho, o trabalho individual, o nosso trabalho no dia a dia, o trabalho de cada um, na sua busca por sustento, na sua busca por ter as suas coisas de forma honesta, etc., e ser uma pessoa produtiva na sociedade, no mundo, de um modo geral. E é bom servir no contexto da igreja. E não ser apenas alguém que só se beneficia e só recebe as coisas. A Escritura, o Novo Testamento, inclusive, fala muito sobre isso, sobre a bem-aventurança de dar, ser muito maior do que receber, né? Falando aqui de modo muito dentro do essencial, do fundamental. Isso tem muitos desdobramentos, é claro, né? A gente poderia falar muito sobre isso, mas não é o caso. O fato é que Issacar tinha essa força produtiva, mas nós precisamos lembrar que Issacar tinha também um destino aqui relacionado à sua submissão. Além da força produtiva de Issacar, o texto da bênção profética de Jacó, ele nos fala da submissão de Issacar. Parece que não foi uma submissão totalmente boa nesse sentido. Veja, repetindo o versículo 14 de Gênesis 49, Issacar é um jumento forte deitado entre as suas cargas. Agora o 15. Quando ele perceber como é bom o seu lugar de repouso e como é aprazível a sua terra, curvará seus ombros ao fardo e se submeterá a trabalhos forçados. Que interessante isso. Bom, em primeiro lugar, vamos falar aqui de novo, agora um pouquinho mais, sobre a terra de Issacar, a terra que Issacar recebeu. A terra que Issacar recebeu está relacionada um pouco a isso aí que a gente leu em Gênesis. É a terra que era chamada ali de Baixa Galileia. Então, pensa no território ali próximo ali, onde Jesus concentrou o seu ministério no início. A gente já falou isso sobre Zebulon, inclusive, sobre a glória de Zebulon, poder receber ali o Messias. Enfim, mas antes de entrarmos nesse ponto, ou melhor, a gente nem vai entrar muito nele falando sobre Issacar, não é o ponto mesmo. A Baixa Galileia, em termos de conformidade do lugar, assim, é um lugar onde havia campos férteis, água, havia condições muito propícias para o cultivo, para os rebanhos. E essa ideia que o texto dá aqui, o jumento que se deita ali, como que para descansar dos seus fardos, do seu trabalho, ele está muito satisfeito com aquilo, ele está muito sossegado com aquilo, ele está ali no... a ideia ali de ele estar deitado entre currais, ele está deitado ali no seu lugar de proteção, ele não está buscando mais do que isso, ele não está interessado em outras coisas. E aqui começa uma questão que nos dá uma pista por onde isso vai caminhar, porque indica o foco da tribo. O foco da tribo estava nesse seu descanso. Aqui dá a ideia de como se esse jumento ele se desse conta de que ele está num lugar bom, está vivendo bem, está com uma vida bem arrumada ali, com seu conforto. Ele produziu, ele carregou, ele é forte, ele é produtivo, mas ele olha para tudo aquilo e desfruta. E isso parece que foi o foco da tribo de Issacar. Presta atenção nisso. Isso é uma representação muito, muito acurada, muito boa da nação de Israel. Uma nação que muitas vezes focou na questão da prosperidade. Essa prosperidade, de fato, ela foi prometida por Deus ali quando associado ali à terra, em todo o contexto das alianças de Deus. Mas, em nenhum momento, Deus quis que o foco deles ficasse concentrado nisso, ficasse voltado para si mesmos, para aquilo que eles são capazes de produzir. Isso nunca é a realidade da Escritura. Isso é um benefício, fruto das promessas de Deus, promessas que davam o conforto necessário para mostrar que Deus é fiel, que Deus é justo, que Deus ele supre, que Deus ele deu essa terra para formar uma nação que o glorificasse, que o representasse, enfim, tudo isso que a gente já sabe. Mas parece que Issacar tinha o foco ali na sua produtividade, na sua capacidade de trabalho, na sua força produtiva. E aí vem a submissão que foi predita. O versículo 15, ele diz que quando ele perceber, aqui está falando dos descendentes, quando essa tribo perceber que é bom o seu lugar de repouso, que lugar bom para se viver, que bom ficar aqui e tudo mais, curvará seus ombros ao fardo e se submeterá a trabalhos forçados. Essa submissão do jumento para que sobre ele fossem colocadas as cargas acaba se tornando uma característica da tribo de Israel, só que de maneira forçada, como diz o texto. Eles acabaram se submetendo a trabalhos que eles não esperavam. que fossem submetidos. E veja, se você olhar para a história de Israel, que vem a seguir, que vem depois disso, de fato, como outras tribos, Issacar contribuiu ali com soldados na época dos juízes, até teve um juiz que saiu dessa tribo, um rei, que acabou sendo um dos que entraram ali naquele entre e sai de reis do reino de Israel, na época dos reinos divididos, né? O reino do norte, um rei, por sinal, reprovado. Mas isso não é um detalhe tão importante. O importante é que o reino de Israel, ou seja, depois que os reinos se separaram entre norte e sul, o reino de Israel, do qual fazia parte Issacar, Issacar estava dentro desse reino e estava bem ao norte ali, é um reino que ele vai pagar tributo para os assírios durante alguns períodos. É obrigado a pagar tributo para os assírios. O que isso significa? Significa que os assírios não estavam ali ainda impondo a escravidão de uma forma absoluta, mas eles impuseram sobre o reino de Israel um domínio financeiro, um domínio que os obrigava a pagar um tipo de imposto ali, um tributo. Então eles produziam, mas tinham que dar lá para os assírios. Veja que isso já é um jugo que está sendo colocado. E por que Issacar tem um papel aqui especial? É porque Issacar, os textos lá que falam sobre esses tributos, nos informam que esses tributos eram tirados principalmente dos grandes produtores, daquelas pessoas que estavam com posses ali. E a gente percebe pelo texto que Issacar se tornou essa tribo com algumas capacidades ali no Reino do Norte, com certa prosperidade, se beneficiando da região propícia e dessa força de trabalho dos seus homens. Isso certamente gerou algumas riquezas ali. Só que essas riquezas acabaram sendo fracionadas para poder satisfazer as exigências de reis assírios durante algum tempo. E finalmente veio o domínio assírio por completo, a invasão e a escravidão que foi imposta ao Reino do Norte pelos assírios, sendo que Issacar estava ali no meio, não foi exceção, foi vítima também de tudo isso. Em resumo, tudo o que eles haviam produzido durante gerações foi perdido, foi saqueado, foi tomado, e agora eles eram escravos e tinham que não apenas contribuir com tributos, mas tinham que trabalhar como escravos, fazer coisas para os assírios e serem maltratados, como algumas pessoas maltratam os jumentos por aí, né? Batem nos animais, né? Então a analogia certamente se aplicou, ela certamente se cumpriu ali. Vocação para o trabalho. A gente viu lá no início, ela é boa, mas ela pode ser prejudicial quando ela se torna um fim em si mesma. É preciso cuidar para que aquilo que produzimos não nos escravize e vá nos escravizando até deteriorar a nossa visão, prejudicar aquilo que é prioridade para nós, inverter as nossas prioridades. O foco de Israel continuou assim num reino terreno, e até a época de Jesus a gente vê isso, aquela preocupação de um rei que viesse, de um Messias que viesse para impor derrota aos inimigos, para que Israel pudesse ter a sua prosperidade, enquanto Jesus veio propor um reino cujos valores são diferentes desses. Ele veio trazer algo com o foco na eternidade, com o foco no coração, no vínculo com Deus, no relacionamento correto com Deus, E claro que tudo isso passando pela necessidade absoluta do seu sacrifício, da sua morte, da sua ressurreição, algo que a grande maioria do povo israelita não compreendeu, não aceitou, endureceu o coração e até se voltaram, não só contra ele, como contra os apóstolos, como a gente sabe. O jugo vai piorar ainda mais. Nos tempos do anticristo, esse jugo não apenas sobre Issacar, mas sobre todos os israelitas, a escritura nos informa que ele vai chegar até o ponto em que eles irão clamar, eles irão suplicar para que o Messias prometido venha. Claro que muitos deles vão ainda imaginar um Messias inédito, que nunca veio, mas a escritura nos diz que haverá uma conversão em massa e, inclusive, depois disso, cada tribo vai ter 12 mil representantes como testemunhas espalhados pregando sobre o Messias, pregando sobre Jesus Cristo. Então, finalmente, esse jugo ele vai ser retirado. As escrituras falam claramente sobre isso. O fato é que para nós o grande jugo já foi tirado. Isso é que é extremamente importante. Jesus Cristo, ao nos chamar, Jesus Cristo, ao nos convencer do nosso pecado, ao nos mostrar a sua obra na cruz e nos justificar, ele também nos libertou de tantas coisas, entre elas, essa escravidão que havia em nós, de acharmos que as coisas dependiam do nosso desempenho, de nós mesmos, etc. E tantas outras coisas. Graças a Deus, porque nós estamos libertos e olhamos para a eternidade, sabemos das coisas que são eternas. E podemos sim olhar para esse texto e aprender coisas que são extremamente importantes e buscarmos sim sermos produtivos. Devemos lembrar disso, que a ideia é essa, temos que fazer isso. Vamos buscar isso, vamos buscar produzir, sermos úteis neste mundo, úteis para as pessoas, úteis para a sociedade, úteis no contexto da igreja, termos de fato uma utilidade, não nos escravizarmos ao utilitarismo, que as pessoas usarem umas às outras, que é algo muito diferente. A isso não podemos e não devemos nos submeter. Não devemos usar as pessoas e não devemos ser usados pelas pessoas, mas devemos ser úteis, no bom sentido. Isso tem que ser algo buscado por nós. Nós estamos aqui para sermos úteis, a Escritura nos ensina muito sobre isso. Mas também devemos ajustar o foco para não sermos essa espécie de burros de carga, para usar uma expressão popular, escravizados a interesses mundanos, que é a ideia de ser usado. Então temos que ter discernimento, sabedoria para isso. Então que Deus nos ajude a sermos pessoas produtivas, mas que a nossa produtividade não seja inútil, não seja perdida, seja uma produtividade que de alguma forma glorifique a Deus. Que Deus ajude a cada um de nós nisso. Deus te abençoe. Tenha uma excelente semana.